esquecer. Uma relação a três é demais. Melhor é te esquecer. Me cansei do seu amor, cansei de você. Uma relação a três é demais. Melhor é te esquecer. Não dá mais pra continuar, não desse jeito. Se recusando a conversar a nosso respeito. Só é conveniente pra você essa situação. Eu me cansei de sempre ser sua segunda opção. Me cansei do seu amor, cansei de você. Uma relação a três é demais. Melhor é te esquecer. Essa situação mal nenhum me fazia, pois sempre achei que a decisão tomaria um dia de romper sua relação. Porém já sabia, falta coragem a você pra enfrentar sua família. Mais esperar, apesar de entender o seu argumento, eu preciso me libertar do seu amor. Viver assim eu não aguento. Gosto muito de você, amor, eu te juro, mas não dá pra garantir o seu futuro. Se eu não posso dar conforto, mas vale meu amor. Mas seus pais sabemos bem do que serão a favor. Me cansei do seu amor, nada posso fazer. Se uma decisão não irá tomar, o melhor é me esquecer. Amor.